Dá licença aqui. Sou da velha guarda, ligo os veterano. Cê tá no mó debate, pergunta aí pros mano. Já tô na caminhada, há 20 e poucos anos. Respeito todo mundo, dentro do circuito. Dou moleque novo, até os nego dito. Não sou mais que você, nem você mais que eu. O dom que cê ganhou, Jesus também me deu. Cê diz que é humilde, onde é que já se viu? Pagando de opressor, puta que pariu. Quem tá te oprimindo, cê deu algum vacilo? Mostrei o meu talento, swingado de estilo. Se isso for da milho, não tô valendo nada. Consulta aí a torre e vê se é mancada. Assim que tem que ser, poeta te proceder. Respeita minha pessoa pra eu respeitar você. Judas mente para o povo, paga de profeta. Se esconde atrás da Bíblia, ainda diz que é poeta. Quem é batizado, sabe o regulamento. No livro sagrado, contém os mandamentos. Malandro que é malandro, age diferente. Respeita nego velho e tudo que é da gente. Tá de igual, tá de igual. Rap é compromisso, só quem sabe, sabe versar. Tá de igual, tá de igual. Foda a situação. Tá de igual. Rap é compromisso, chegou pra somar. Tá de igual, tá de igual. Foda a situação. Deixa meu menino trilhar o seu caminho. É pura humildade, mas não corre sozinho. Leigos vagabundo e diz o que você quer. Tá num desbaratino, pagando de migué. Se liga parceiro, você não é moleque. Pagando de opressor, do movimento black. Os mano tá ligado, ninguém tá de chapéu. Por causa da inveja, Caim matou Abel. João, eu não sou bobo, também sou cabuloso. Eu tô nas avenidas, os bico ponho no bolso. Tio, fica ligeiro, de olho nesses parceiro. Qualquer novidade, ligos verdadeiro. As atitudes dele deixaram a desejar. Se oprimir de novo, o moio vai azedar. Se põe no seu lugar, obedece os orixá. Usa de pioiagem pra eles não te arrastar. Não estica o chiclete, nem debate com ele. Pouca ideia, joga o jogo dele. Tá de igual, tá de igual. Rap é compromisso, só quem sabe, sabe versar. Tá de igual, tá de igual. Foda a situação. Tá de igual, tá de igual. Rap é compromisso, chegou pra somar. Tá de igual, tá de igual. Foda a situação. No morro, no gueto, tem que se dar o respeito. Disciplina total, se não é daquele jeito. Conversa vira debate, sumário, xeque-mate. Só quem é vida louca, sobrevive o combate. No morro, no asfalto, no rap, parte do alto. Só quem sabe versar, sobe em cima do palco. Vagabundo cabuloso, no corre 15 da nata. No bang monstro, pelo ouro e a prata. Chegou pra somar. Tem que ser verdadeiro quem é. Cola na grade, joga no time parceiro. Não fica de picuinha, nem de conversa fiada. Rap é compromisso, cuidado com a palhaçada. Tá de igual. Rap é compromisso, só quem sabe versar. Rap é compromisso, só quem sabe versar. Rap é compromisso, só quem sabe versar. Rap é compromisso, chegou pra somar.